Cante Bis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso, além de artigos, reviews, matérias e muito mais. Você também pode ouvir todos os nossos podcasts no Spotify, no Deezer, no iTunes, no seu agregador de podcast favorito, procurando por Sete Jagunços. E estamos também em todas as redes sociais em @artefinalhq, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Olá a todos, olá editores da Panini. E com o Dãozinho. Bicho, eu vou ser bem sincero com você, eu não sei o que está durando mais. Sou eu gravando um mês de Pia de Gibis. Ou só é quarentena de 6 meses aí. Pô, tô cansado desse podcast já. Para de me chamar, velho. Você não entende... Ah, não, você... A gente não precisa mais te chamar, é só abrir a porta que você vem. Não tem mais jeito. Eu tô um mês gravando esse podcast, Deus me livre. Quero voltar pra quarentena mesmo. Mas o Dão levantou uma questão interessante aí, viu? Como está a sanidade das pessoas? Porque... Se pra ele já é sofrível tá gravando, imagina que inconscientemente dá o botão de play pra ouvir a gente. Não, mais interessante foi você, que eu vou usar essa saudação agora. Bom dia, amigos, e bom dia, editores de Panini, né? Mais gratuito impossível. Eu tô ganhando uma fama no Twitter aí, né, vendo referência de reclamação a Panini, então tô tentando surfar na onda. O meu personal promoter, o homem da cabeça grande, o Enio, @ Superman Prime, está me agenciando, né, me levando para as timelines alheias. Na verdade, ele está fazendo cair sua máscara. Você é o maior arroz de festa do Twitter. Toda aquela brincadeira da modinha lá dos círculos de amizade, você está em todos. Cara, eu fiz esse negócio, não publiquei, porque eu não conheço metade de quem tá lá no meu. Eu fiquei com medo, velho. Mas foi o seu mesmo ou foi aquele de exemplo que aparece lá? Nossa, nem rio. Mas então, contenta também os serviços aí do maior promotor. Ele tem uma cabeça boa, assim, um diâmetro muito grande, né? O boné dele, ele faz feia. Que gratuito. Mas o menino é bom, ele tem ideias boas ali entre uma orelha e outra. A conexão é banda larga. Olha, vamos falar de gibi, deixa de detratar nossos coleguinhas na internet. Dão, o que que você andou lendo esses últimos dias nessa quarentena, que a gente descobriu que quarentena não é 40 dias, é 40 meses? Não, falando em amiguinho da internet, né? Esse não seria nem amigo da internet, seria colega da internet. Vou fazer aqui uma indicação, né, que já saiu tem tempo, saiu em 2018, acho que alguém aí... Ele já leu. Esse aqui tem selo DNKS de qualidade, que é o relatório de Brodeck, que é roteirizado e desenhado pelo Manu Lassene, eu acho que é isso, baseado num romance do Philip Claudel. Foi publicado aqui em 2018 pela Pipoca e Nanquim. É um volumão de suas 300 e tantas páginas. Ele é na horizontal, né? Ele tem geralmente 2 ou 3 quadros na horizontal, dividido em 2 colunas quase sempre. Então tem esse formato. Apesar de você ver a imagem, ele parece na vertical, né? É porque a Pipoca e Nanquim vai carecer ainda mais de um gibi 320 páginas. Eles colocaram aquela luva, né? Acho que é uma espécie de luva, né? Que você puxa e o gibi fica dentro. E aí, nesse formato luva, tá na vertical. Mas quando você puxa, você tem que ler ele na horizontal. E assim, é uma história... Não sei nem o que falar dessa história, cara. É tudo em preto e branco. O cara desenha muito. Ele abusa do preto e branco de um jeito assim, como poucos. assim, pesada, longa, né? 320 páginas, mas você... Ainda que você não sei se seria possível dar uma tacada, você não consegue desligar dela. Até porque você se força a desligar porque ela é meio pesada, sabe? É uma história bem simples, muito simples mesmo. Você passa, assim, numa aldeiazinha, no fim de mundo. Ele não explica, não deixa claro. Ele só dá umas pistas, mais ou menos, de tempo e espaço. Provavelmente é no interior da Alemanha ou da Áustria. Ou da Polônia, muito próximo da Alemanha, ou ali da República Tcheca, muito próximo da Alemanha, tá? Porque o pessoal fala um dialeto alemão bem claro. Tinha uma guerra preguiça, né? 3-4 anos atrás, da quando a história se passando, houve uma guerra. Possivelmente, é a Segunda Guerra Mundial, mas como o vilarejo é muito, sabe, pequenininho, longe, né? Ele tem muita cara de século XIX. Então, tem algumas coisinhas que você consegue pensar. Que a Segunda Guerra Mundial, eu não cravaria que seria a Segunda Guerra Mundial, pode pensar meio que é a Primeira, ou até aquelas guerras franco-prussianas do século XIX, por aí vai. Mas isso também não interessa, sabe? A discussão não é a guerra. Existiu a guerra, o personagem Brodeck não foi lutado, ele foi prisioneiro na guerra, mostrado lá. Então tem esse passado de sofrimento da guerra, mas não é. Qual guerra não interessa, não tem discussão sobre nazismo, por exemplo. E aí chega nessa aldeia, né, um forasteiro. Desenrola lá uma história e ele é assassinado pelas pessoas da vila. E aí o Brodeck, ele é uma espécie de... Não sei nem explicar o que ele faz, né? Ele faz relatórios para a prefeitura e para o governo superior à prefeitura do vilarejo, né? Ele faz esse tipo de coisa mais burocrática. Ele é quase um escriba, né? Ele não é um único alfabetizado, é como se fosse um escriba oficial, né? E aí a galera se reúne e pede para que ele faça um relatório, né? Escreva sobre a morte desse cara aí. E, bicho, é uma história, assim, muito pesada, sabe? A guerra, cara, a guerra é o de menos, ela é muito poderosa, assim. É uma história, assim, sobre como os homens, o homem de forma geral, sabe? O humano é um desgraçado, sabe? Cheio de intriga, de coisa. Até que ponto, sabe? O ser humano é capaz de ir. Então, assim, eu recomendo que você leia, você tiver muito bem com a vida, porque é um negócio, assim, muito... Você sabe muito carregado disso. Você não é que você sai com ódio, né? Nem triste, eu não sei nem que sentimento eu diria que você fica depois de ler esse negócio, mas assim, é um negócio fantástico de narrativa, de roteiro. Cara, e eu tava falando com o próprio citado colega Pito, e aí ele tava vendo, né, outras resenhas na internet. O livro não saiu aqui, né? O livro que ele é baseado tem o mesmo nome, né? O Le Report de Brodeck, lá em francês. Ele não saiu aqui no Brasil, saiu em Portugal, Marcelo Gotata, né? Espanha, mas não ficando aqui no Brasil. E todo mundo fala, cara, que o gibi não é metade do livro. O livro deve ser, assim sensacional. Então, com muita crueza, assim, de que é o ser humano, um terreno snob, assim, sabe? Um negócio muito frio, desgraçado, uma neve subindo. Então, cara, eu recomendo muito, mas você vá na paz para ler o negócio é pesado, mas é muito bom. É um dos primeiros lançamentos, né, do Pipoca e Nanquim, né? Foi bem no comecinho da editora que eles lançaram esse gibi, e eu vi muita gente realmente elogiando. Não cheguei a ler ainda, mas agora com você falando e elogiando, eu acho que vou atrás para tentar comprar, quem sabe numa promoçãozinha marota ali da Amazon eu consiga pegar esse gibi. Bom, eu li... Na verdade, foi o último gibi que eu li. Foi a coleção histórica do Wolverine, o volume 5 dessa coleção histórica. Ele pega ali da edição 24 até a edição 30, salvo engano, da mensal do Wolverine. E é numa fase que o Claremont já saiu da revista. Então, tem ali um fill-in ali do Peter David escrevendo, né? Tem desenho, se eu não me engano, do Gene Colan. E depois a Joe Duffy assume os roteiros, e aí tem alguns desenhistas ali que fazem essas edições, né? A maior parte das edições são do Barry Kitson, né? Mas aí tem também, que assim, são ok, né? Tem também uma história desenhada pelo John Buscema, que era ele que fazia, ele desenhou boa parte dessa mensal do Wolverine com o Claremont. E, mas aí também tem o Klaus Janson e o... Só um parênteses aqui, cuidado com as palavras, tá? Dizer Barry Keoghan ok é muito perigoso da sua parte, tá? Respeite esse grande artista. Não. Fã assumido. O Barry Keoghan, ele tá muito bem, ele é dos pontos altos do gibi. Quem tá em ponto baixo são esses dois que eu vou falar agora, que é o Klaus Janson e o Bill Jaska. Que... Dois que nunca tiveram um ponto alto na vida, né? Isso também, né? Isso é nem parênteses, né? Isso aí é óbvio. É, Bill Jaska, pelo amor de Deus. É, não vou nem gastar muito tempo falando dele. E o Klaus Janson tem essa fama aí, ó. Mas ele finalizou o Cavaleiro das Trevas. Nem o Frank Miller que ele finalizando aquela porra, bicho. Ele pode alterar todo mundo que ele pega, vai te lascar. Ele desenhando e finalizando até vai lá. Tem uma mini do Capitão América com o Justiceiro que saiu aqui há muito tempo, Sangue e Glória, que é bem legal. Tem tudo a ver, o traço sujo dele, selva da América Central e tudo mais. Mas no geral, vai Maria. Pois é, e esse quinto volume da coleção histórica, o Wolverine, ele ainda é o caolho, né? Ele ainda tá lá em Madripoor, só que já é o... já tá se encaminhando pro finalzinho dessa fase do Carcaju lá, do Wolverine em Madripoor, porque ele tem, no começo, ele tem toda aquela coisa de não... revelar a identidade dele, então ele evita usar as garras, né? Ele não usa o uniforme, evita usar o uniforme. E aqui ele, nessas histórias, ele meio que já tocou o foda-se. Ele já fala, ele deliberadamente usa o uniforme, ele fala que ele não tá mais preocupado em proteger a identidade dele, né? Vale lembrar que nessa época os mutantes, né? Os X-Men estavam mortos, né? Eles... tinham passado lá pelo Portal do Destino também, ali depois da fase australiana da equipe. E aí conta muito dessas histórias. Então ela tem um clima assim bem noir, né? Tem aquela coisa da cidade suja, né? Que Madripoor tem esse clima de que todo mundo é bandido, né? Tem ali na Cidade Baixa, que é um lugar muito perigoso, que as ruas sujas, as crianças tudo batedor de carteira, e que é uma fase muito legal do Wolverine, né? Foi justamente aí nessa fase, um pouquinho depois, que ele conseguiu toda a popularidade que a gente vê hoje em dia, né? Só que numa figura bem diferente da que a gente vê hoje em dia, porque mesmo o Barry Keoghan e o John Buscema, eles, apesar de serem excelentes desenhistas, eles desenham um Wolverine feio, porque o Wolverine é um personagem feio. Ele não é o Hugh Jackman, né? Só que aí depois do filme todos desenharam o Wolverine como galã. Então aqui ainda é o Wolverine raiz, por assim dizer, né? E é uma história assim muito divertida, muito legal. Tem esse clima noir, esse clima de história de crime e tal, que só deixa o gibi melhor ainda. Esse volume é meio fillerzinho mesmo, como você falou aí, né? Ele tem um arco bem pequeno, assim, no final de três ou quatro edições, que é as duas primeiras edições que a Joe Duffy assume também é filler, né? Ele, quando vai ser um arcozinho, que é uma história maior, essas três, quatro últimas edições. É aquele Projeto Lazarus, né? Eu lembro disso na Exatamente, exatamente. É, a Joe Duffy fez umas coisas legais, assim, nos quadrinhos, nada tão digno, assim, de nota, mas ela tem um papel importante aí, principalmente escreveu a Mulher Gato na época ali de Contágio, de Legado do Demônio, acho que até na época de Terra de Ninguém também, né, aquela fase ali no comecinho do Terremoto é ela ainda. E ela fez muito trabalho, ela escreveu muito aquele Marvel Comics Presents, aquelas histórias curtas de 8 páginas para apresentar novos desenhistas e tudo mais. E fez muito tapa-buraco também, né? Parece que a Marvel, as editoras faziam isso, não tinha esse planejamento editorial gigantesco. saiu o escritor, aí disse, não, faz uns dois ou três filas aí até a gente descobrir quem vai entrar. É o técnico reserva, né? Levando o time com os dois jogos até contratar o técnico novo. Às vezes dá certo, o reserva via o titular. E eu acho que foi o que aconteceu aí com a Jill Duff, que ela manteve bem a pegada. Eu gosto dessa fase de Madepoor. Você falou aí, a Cidade Baixa, eu lembrei de Salvador, realmente. A Cidade Baixa, Salvador, só tem isso também, né? É, pivete, belga. Falo isso, né? Por despeito, não. Sou natural de lá, adoro Salvador. Mas é verdade. E esse povo todo que tem aí, né? A Tigre, a dona do bar lá, a Karma, que é dos Novos Mutantes, nessa época ela tem que voltar pra ir pra cuidar da família e tudo mais. Na verdade tem um arco já dela no comecinho, ela vai aparecer depois também. A própria Jessica Drill, né? Que hoje foi revitalizada como Mulher Aranha e tudo mais. Mas ela tava como investigadora particular em Madripoor nessa época. É, apesar dela ter os poderes, né? Ela tá como investigadora particular, mas sem uniforme, né? Isso, ela tá lá, tipo, fugindo de uma merda muito grande que aconteceu, né? Parece que é uma coisa assim, não é necessariamente isso não, mas é tipo o low profile total nessa época. Inclusive, tem essa história, né? A Jessica Drill seria a personagem principal do Alias, do Bendis, né? Só que a Marvel não autorizou que mexesse tanto no personagem, ele acabou ganhando a Jessica Jones. Então, é um personagem que tá na história aí da Marvel há um tempo, é uma fase que mexe com essas coisas. Eu acho muito legal quando os escritores pegam o universo, né, pra interagir com o personagem. Já vou botar ele num país diferente, que ele não conhece ninguém, ninguém conhece ele. Mas não, de vez em quando aparece gente lá e fala, mas você é o vovô, fala baixo, deixa quieto aí, ninguém sabe quem sou eu aqui. O tapa-olho só serve de disfarce pra ele, né, por muito tempo. Ah, mas se na outra editora um óculos funciona, por que um tapa-olho não vai funcionar? Pois é, né? E ele nem penteou o cabelo diferente, o Superman. É legal. Pelo menos o Superman esconde o pega-rapaz, né? Quando tá com óculos, né? Eu gosto dessas duas caixinhas aí de coleção histórica do Wolverine que a Panini publicou. Muito legais. Pegou do comecinho mesmo da mensal até ali a fase do Larry Hama na metade, com o Mark Silvestre. Mark Silvestre voando baixo ali, uma influência forte do John Buscema no traço dele. Todo mundo dele é mais parrudo, tem um curdo assim. Depois que ele resolveu imitar o Jim Lee, que aí caiu bastante. Mas é uma pena que ele não tem pelo menos fechado mais uma caixinha ali, dava pra fazer, tinha fôlego ali pra pegar até a fase boa, o finalzinho da fase boa do Larry Hama, que é antes do Wolverine ficar sem nariz, né? Que são histórias que o Adam Kubert assume e, porra, bicho, cada página é sensacional. O Adam Kubert também voou baixo nesse título aí, nessa época. Mas a Panini disse que não ia publicar porque já é material recente demais. Recente demais é 30 anos atrás, né? Mas paciência, não quiseram ganhar esse dinheiro. Mas tem muita coisa boa mesmo, foi um belo acerto, para não dizer que eu só critico, né? Foi um belo acerto da Panini parar com as coleções históricas, com aquelas histórias salteadas. Ou então com... volume temático, como tem várias das primeiras do Homem-Aranha que são um volume só com a história do Abutre e outro só com a história do Kraven. Pô, essas fases são legais de você ler, né? Uma porrada de coisa seguida assim, né? Não importa quem é o vilão, é a fase mesmo, isso é muito legal. As edições mais recentes, assim como fizeram com o X-Men, que é seguida, dá muito mais gosto de ler assim. Outra que eu também podia continuar, né? Aliás, é uma pena a Panini não lançar nesse formato aí, capa cartão, voluminhos ou em caixinha mesmo, sem caixinha, segue aí como a coleção da DC, o análogo da DC, né, que teve a Mulher Maravilha do Byrne e esses todos aí do Super-Homem, do Batman, dos desenhistas. Dá pra seguir e publicar a fase Claremont toda aí, é dinheiro fácil, é um material que todo mundo elogia, que fala, e mesmo quem não valer vai comprar pra dizer que tem e fazer foto no Instagram. Mas se isso um dia sair, vai ter que ser em capa dura de novo, em Marvel Saga, por R$60. Vocês falaram esse dia que isso foi cancelado, não é isso? Não vai ter mais, né? Essa coleção histórica Marvel, ela foi descontinuada, né? Não vão mais nesse formato de capa cartão, papel offset que saiu. Não, certo, mas eles falaram que se vão sair outro formato, só cancelou e dane-se. Não disseram nada concreto, né? Disseram que estavam pensando para esse ano um novo formato que daria continuidade a essas republicações antigas. E o que é a única coisa que apareceu até agora, deu desconto da pandemia, da parada que deu em tudo, né? Mas a única coisa que apareceu até agora foi o Marvel Saga, que é um material que dava até para sair num coleção histórica, é verdade. Mais similar ao que tá saindo na DC, né? Dá pra sair aí, o homem é do Michael Straczynski. É, eu não entendo, né? Porque saíram o quê? Eu acho que 4 dos Vingadores, aquele monstro do Hulk, 8 do Homem-Aranha, Capitão América, saiu o quê? 12, né? Do Last Kung Fu e do Hulk, se não me engano, esse do Wolverine, e aí agora não deu certo? É, eu não entendo, sinceramente. Pois é. Realmente, não tem outro jeito de lançar esse material antigo, não tem. A não ser que você lance tipo esse Conan novo, né? Lance, sei lá, 30 edições dentro daquela só por 300 conto. Não tem outro jeito. Ou lança assim, aquele volumão gigantesco nos telefones, que eu lanço nesse formatinho aí, que era muito honesto, um preço justo. Para a cidade assim, uma ferida, até porque assim, você não. Ah, vou ler isso aqui, quero ler o próximo. Né? Era muito. Eu acho. É a coisa mais arrumadinha da Panini nos últimos tempos, sabe? Então, que saiu um bocado. Cara, nem imaginar que saísse, sei lá, quantos volumes do Mestre Kung Fu, que tinha 400 anos sair nada aqui. Eu só discordo da periodicidade, então. As últimas do Hulk, mesmo foram as últimas que eu comprei, quando saía a primeira, era praticamente uma por semana. Pelo menos aqui em Recife tava chegando assim, em alguns outros lugares aqui do Nordeste também. Parece que era uma por semana, então você tinha que separar 100 conto lá, que era R$24,90, né? 25 conto cada volume. Você tinha que separar os 100 conto do mês ali, porque daqui a pouco esgotava e você não achava mais. Principalmente a do Hulk, foi raiando. As primeiras edições ainda demoraram um pouco em banca, mas foi chegando perto do final, aproximando ali da fase da encruzilhada, né? O pessoal começou a comprar, começou a comentar com os que não estavam comprando e. É uma fase querida da galera, né? Só o cinema, só o Marcos não gosta. E vai. E quando ia começar, na verdade, a fase da encruzilhada, é a última edição da última caixinha e a Panini vai dizer, não vai ter mais nada. Não. Você que comprou os oito volumes esperando a republicação da sua fase favorita, parabéns, você é um otário, não vai sair. Quer dizer, vai que sai aí nesse novo formato, mas a probabilidade de ser em capa dura com um preço lá em cima é alta demais. E só uma observação, eu falava muito dessas coleções com um grupo de quadrinhos e um cara que é dono de banca até, grande lá pro Rio de Janeiro, ele comentava que essas da DC é um maior encalhe, sabe? Final do ano tinha aqueles ponta de estoque de distribuidora, né? Que as bancas vão lá e fazem um self-service lá, eu quero isso, fecha um pacote. Essas Jill Kane, Superman do Jill Kane, Batman do Jim Aparo e tudo mais, ninguém comprava não, mas as coleções históricas da Marvel voavam. Eu não sei porque, ao mesmo tempo que eles ainda mantiveram aí o formato da DC para beleza, que é coisa mais consagrada, né? Quarto Mundo, é Kirby, Liguinha tem seus seguidores aqui, ferrenhos, eu comprei todos eles. Mas o da Marvel também tá saindo muito material bom, bicho. O Quarteto do Burnie, que nunca vai sair, né? O pessoal da Panini não gosta do Burnie, pelo visto. E tem muita coisa também, muito material dos Vingadores. Eu acabei comprando importado mesmo uma fase dos Vingadores com o John Buscema, que é classicona, assim, né? Tem muita coisa ligada ao resto do universo Marvel. Tem a mansão no o cerco, né? Que os Mestres do Terror invadem a mansão dos Vingadores. Tem muita coisa legal. Eu acabei comprando importado porque a expectativa disso aqui sair, o quê? Saiu naquela capa, essa do cerco, saiu naquela capa vermelha da Vespa, porra. Uma puta saga dessa, você tem a Vespa na capa, um material mal traduzido. Essa edição em especial é muito mal traduzida. É só olhar lá no Facebook do Todo Dia Um Erro Diferente nos quadrinhos, que essa edição tem umas coisas bem literais, mal feitas, assim. Ué, não tô culpando a Panini, isso é da Salvat. Mas é chato, sabe? Pô, tô perdendo meu dinheiro. É uma coisa que a gente já falou aqui de distribuição, de eles insistirem em mensalzinho, em mix e tudo mais, porque eu tenho que manter o personagem todo mês na banca, mas beleza. Mas se você lançar o Homem-Aranha um encadernadinho a cada 3 meses, vai lá, de 6 edições, né? Lembrando que o Homem-Aranha hoje lá é quinzenal, você vai ter material a cada 3 meses. E nos outros 2 meses, né, que você não tiver material novo, você pode ter republicação, seja dos encadernados anteriores, seja desse material clássico aí que a galera tá sempre comprando. É coisa garantida, né? Homem-Aranha, Vingadores, essas coisas que estão em alta. Pô, X-Men mesmo, a galera vai ter uma entrada de gente nova agora por conta do Hickman. E por que não trazer também Claremont, que todo mundo fala? Você fala, começa a falar de X-Men na internet, vai ter que todo mundo lá babando o ovo do Claremont. Então mostra isso pra galera também. Ah, tem as capas pretas, capa dura ali daquela fase do Claremont com o Burn. Tem, mas tem muita coisa do Claremont que nunca mais saiu aqui. Do comecinho saiu uma coisa na coleção histórica, assim, com algumas histórias puladas. Mas, pô, dá pra você fazer uma bela biblioteca aí, fazer o leitor voltar todo mês pra comprar, e se não gostar, vai vender de outro jeito, vai ter quem goste. Assim, gibi pra todo mundo, né? Aquilo que a gente fala, pra que ter só na edição de luxo, e o cara da que tá fora desse eixo, né? Da quebrada, como eu gosto de dizer agora. Como é que ele vai ter acesso a isso? Não adianta você botar só o MC dá pra fazer um pai fácil e dizer que é inclusivo, se você não faz chegar na pessoa que é o público pra aquilo ali, no cara que tá seguindo o MC da no YouTube, enfim. Não faz sentido essa política. É, mas, assim, eu penso que no caso da DC, que você falou aí do Incarne, que eu não sabia, é porque a DC, ela se publicava nesse formato do desenhista, né? Então, você pega esse mesmo que você citou, do Super-Homem do Gil Kane, a primeira história tem todo um arcabouço de bagaceira que aconteceu com o Super-Homem anteriormente, que era o Marvel Wolfel que vinha fazendo, né? Só mudou o desenhista. Aí você não fica perdido, mas tem tanta explicação que você fica cansativo, né? Já aquela Shazam 70 do Super-Homem que já não é fácil de ler, né? O cara tem que gostar muito pra encarar aquilo. Aí tem coisa pra porra anteriormente, e aí você vê, né? O cara publicar que chocou, sei lá, 402, 403, 404 e 410. Aí, bicho, fica difícil demais, né? Na época que o Superman era emendado, né? O Superman não chora, puxava outro. Saía naquelas emendas toda doida. E ele só veio acertar isso com o Titan, né? Que botou lá do Pérez, mas calhou que o Pérez já desde o começo. A liguinha que você falou, né? E os coisas do Kirby, né? Que foi ele que mesmo fez. Mas o resto, esse do Batman, né? Meio de história da porra. Pula aquela do Alan Davis, a gente falando aqui, é vergonhosa, né? Tem só um pedaço no dia no 2, né? No 2 já é ruim pra porra. Tá pegando 2 pelos pedaços, porque a primeira história que era do Mark Falei não sai, né? E, cara, é muito complicado isso também. É, foi o que. É, em relação a essa parte da DC, é complicado mesmo, porque eu não sei se eu falei aqui num pilha anterior. É, eu peguei pra ler um volume, eu acho que é o volume 8 do Jim Aparo. É, ali foi quando ele finalmente. Eles entram nas histórias da Detective Comics, né, do Jim Aparo, que até então só tinham publicado Brave and the Bold, dele desenhando, e aí eles vão publicar uma história lá do Detective Comics, publica 3 partes da história, falta a última parte e não publicam porque não é o Jim Aparo desenhando. Então você fica sem saber o final da história. Esse é o problema dessa parte da coleção da DC, porque a gente tá falando aí da Liguinha, a gente tá falando do Titã, só que esse material todo é um material de uma equipe única, né? Não teve mudança na equipe. É, eu não sei se quando chegar, por exemplo, a história dos Titãs, que era do Garcia Lopes, não saiu. Saiu numa edição, numa outra edição, né? Numa edição capa dura. Do George Pérez, a parte que ele sai dos desenhos, que ele fica só no roteiro da Mulher Maravilha, não publicaram. A Liga da Justiça, a Liguinha, não se sabe se vai continuar depois que o Kevin Maguire sair. Enfim, esse é o problema dessa coleção. Mas voltando para a coleção histórica Marvel, eu abri aqui o Guia dos Quadrinhos para ver o material que foi publicado nesse formato, que é coisa que não sairia aqui, mesmo em formato de luxo. Ó, saiu Guerras Secretas, tá certo. A história principal de Guerras Secretas já saiu aqui num formato capa dura de luxo. Só que eles publicaram isso aqui em 4 encadernados. Eles publicaram junto com um monte de tainha de Guerras Secretas. Isso não ia sair aqui. Mestre do Kung Fu, 12 edições. Homem-Aranha, 12 edições. Tudo bem, Homem-Aranha. Incrível Hulk, 12 edições. Defensores, 4 edições. Vingadores, 8. X-Men, 8. Quarteto Fantástico, 4 edições. Super Vilões Unidos, 4 edições. Torneio dos Campeões, que eu acho que a gente chegou a falar também aqui num pilha. Uma edição. Então, coisa, é um tipo de material que tem muita coisa aqui que ainda tem o Paladinos Marvel, né? Que eu não falei, que publica história ali do Demolidor, do Cavaleiro da Lua, que é coisa que não ia sair aqui de jeito nenhum. E a Panini conseguiu publicar, aos trancos e barrancos, mas conseguiu publicar. Agora, eu não entendo por que dropar esse formato, né? Por que simplesmente abandonar ele para um outro formato que ninguém sabe exatamente como vai ser, ou aparentemente pode ser o caso do Marvel Saga, né? Que agora tá publicando a fase do Straczynski no Aranha, mas que, teoricamente, ele pode publicar outras fases de outros personagens, né? É complicado isso. Ó, meus 2 centavos aí sobre esse Marvel Saga, em poucas palavras. É a capa preta da Salvati caseira da Panini, sabe? Não tem acessibilidade ao material, nada. Ah, a primeira edição é mais barata, assim, mesmo esquema da Salvati, né? É o mesmo esquema, na verdade, de toda a coleção, né? Porque é o que a... De todas dessas coleções de fascículos que vão para as bancas, que a Salvati, a Egomos, a Planeta de Agostini fazem quando faziam aqueles colecionáveis e levaram para quando eles resolveram publicar quadrinhos, né? Foi o que fez com com a capa preta, com a coleção da DC, com a coleção do Homem-Aranha, a coleção do Tex, do Conan, que o Conan, a gente tem que lembrar que essa coleção do Conan que está saindo agora, da Espada Selvagem, ela foi anunciada pela Salvati, né? Ela chegou a vender a assinatura disso e não foi para frente. Aí a Panini assumiu para publicar como Panini, né? E a Planeta de Agostini com a coleção de Star Wars, né? É o modus operandi desse tipo de coleção. Ao invés de aproximar do leitor, do cara que vai na banca e eu tenho isso aqui para gastar, o que é que eu posso pegar? Ou, porra, eu tinha isso aqui em formatinho e vou pegar. Claro, a gente fala sempre, né, de tem que ter até aí leitores novos, tem. Mas quantos leitores novos você atrai a R$60 e quantos você poderia atrair a R$24,90, né? Que não é barato, mas não é R$60 também. Naquela hora que você fala, naquela hora que você vai comprar lá, você faz a conta de pão mesmo, né? Quanto eu vou pagar por quantas páginas? É o que me faz, por exemplo, hesitar e acabar não pegando vários fumetes da Mythos, por exemplo. Eu tenho vontade de ler muita coisa ali, mas eu acabo esperando cair na internet. Sendo muito sincero aqui, sem medo, mentira, um pouquinho de medo de ser preso, sim. Mas é isso, bicho. Você olha o material, você olha o preço, você mete a mão no bolso, lembra das contas todas que tem pra pagar, e você faz essa conta. Nesse caso da coleção histórica, Marcos, você lembrou bem, o Paladins Marvel eu não peguei todos, eu acabei pegando uns números salteados, eu peguei um do Justiceiro, porque tinha aquele Círculo de Sangue, que é desenhado pelo Mike Zeck, que foi um gibi que na época que saiu aqui em formatinho eu li, adorei, foi quando eu comecei a gostar do Justiceiro. Peguei a do Cavaleiro da Lua também, porque é aquela fase do comecinho, tem as primeiras histórias do Cavaleiro da Lua em... Acho que é Tales of Suspense, uma série dessa de terror da Marvel, ou daquela dos lobisomens, Werewolf by Night, que ele espanca, inclusive, o coitado do lobisomem. O lobisomem vê um cachorrinho chorando, aí, de tanto que ele apanha do Cavaleiro da Lua. E aí vem a fase do Bill Sienkiewicz, né, que é dispensa comentários, né, elogiadíssimo e tudo mais, e eu acabei pegando só essa do Cavaleiro da Lua, até sujei outro dia, né, pra ter se vocês tinham pego pra gente gravar disso, porque é uma fase legal, é um negócio bacana que realmente não teria público pra isso, nem em capa vermelha da Salvati, nem na Marvel Saga, nem em qualquer outro formato, e é um negócio que saiu barato, foi chato, porque ao invés deles pegarem caixinha pra cada um dos personagens, até entenda a opção aí, eles fizeram um volume pra cada um e salteando muita história. Você vai ver as dos heróis de aluguel, né? O Luke Cage, o Punho de Ferro mesmo. Os primeiros volumes são muito salteados. Aí no meio do segundo volume tem a edição 3, quando já tava na 8, na 10, sabe? Aí do meio pro final eles percebem que é melhor publicar mais seguido mesmo. Beleza, é ajuste de formato mesmo, estão aprendendo, louvável o esforço. Aí quando o negócio engrena, sabe? Pô, é isso que você falou, 12 edições de Mestre Kung Fu. Muito tempo antes, né? Não dá pra dizer, por causa do hype do filme. Pelo amor de Deus, quando é que vocês viram aqui nesses 20 anos de Panini no Brasil a Panini acertar um hype? Nunca, né? Até a revista da Mulher Maravilha ou saia na CCXP especial ou não saia mais. Então, é um formato legal, um formato mais acessível. Eu tenho vários aqui, dá pra contar aqui, eu tenho umas 10, 12, 14 caixinhas dessas aí, que eu peguei aqueles primeiros do Homem-Aranha, que eu gosto muito. Usei uma nota aqui, né, tanto a do Hulk, até a segunda caixinha, quanto essas do Homem-Aranha, tinha uma tradução muito boa, adaptando o linguajar mesmo da época, assim, sem estar ligado e tô de boa. Fazendo você mesmo sentir que tá lendo um gibi daquela época. Isso é bacana pro leitor mais antigo, né? O leitor antigo vai dizer, mas eu gostava mais da tradução antiga. Ou não lembra, mas vai reclamar, porque tem uma gíria muito nova. Bacana esse cuidado que eles tiveram também. No geral, é uma coleção com poucos erros, viu? Eu sei que essa foi terceirizada pra Mitos quase toda. Por outro lado, na do Hulk, na penúltima ou na última caixa, não me lembro, eles resolveram fazer internamente, que foi quando rolou aquele boom de erros, né? A galera toda caindo de pau, catando piolho mesmo na Panini. E aí foi quando começou a ter erro. Tem erro, inclusive, de o anual, que tá nessa no volume, cronologicamente é a primeira história da edição. Aí vem as 4 ou 5 da mensal. Só que jogar o anual para a última história do volume, mesmo ele acontecendo antes de todas as outras histórias anteriores, aí fica, botou um asterisco lá para avisar, mas isso você já leu na nossa anual. Mas até do zero ao pé da letra, o asterisco americano. Só que o anual tá mais adiante também. Enfim, é uma pena ter acabado com o formato, que melhorou bastante ao longo da publicação. Pois é. Coisas da Panini que nunca vamos conseguir entender. Bom, então é isso. Foi isso que lemos. Fizemos o que falamos do que mais gostamos, que foi dos gibizinhos que lemos, e reclamar da Panini, né, Maurício? Pois é, né? Eu acabei sem querer aí, ou quem sabe uma estratégia de marketing muito bem pensada pelo meu promoter, fortalecendo a minha posição de detrator. É triste, né? Você levar uma vida para ser reconhecido como detrator, mas... E a gente vai ter que ganhar coluna em jornal fazendo isso. Dãozinho, muito obrigado, viu? Até a próxima. Até o ano que vem. Feliz Natal. Tudo de bom. Natal não foi cancelado ainda, não? Não, mas deveria. Tchau, Maurício. Até mais. Até a próxima, amigos, com mais uma crítica Panini, quer dizer, pilha de bi. Pois é. Até a próxima semana com mais um pilha de bis. Um grande abraço e tchau. Já foi no morro do macaco, já bateu no bamba, já foi no morro dos cabritos procurar conflitos, já foi no morro do pinto acabar com samba. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.